3662, prossiga na proa de Mari, para aceitar a chegada a Mari, desça para 3000 pés, o altímetro 1016. Presente, voo direto em TAP, está 3662. A 3858, desça para 2000 pés, o altímetro no 0 no meio, está autorizado a ELSEC 6 piste no 0, após TAP, voo em Duna, reposta estabilizado no óculos, está 3858. TAP Duna, 2000 pés, ELSEC 6, tomar estabilizado, está 3858. Ativo, liberado da gestão de atitude e de velocidade. Obrigado, descendo direto para 2000, ETAP Duna, dando 3258. É que o Chuchu Gil, good evening. Praia 310, boa, prossiga na chegada Mari, desça para o nível 050, altímetro 10 no meio. Autorizado cruzamento, Quebec mais em Lima, na Lima, mandou do Nono. Gol 2043, marcha, confere agora de cópia. Gravando bota, gol 2043. estabilizado, até 3858 e LS-X-3. E LS 3858, completo LS-X-3, chamando torre agora em 1-1-8-8-9-9-5. 8-9-5, boa. Salvador, boa noite, 3858, estabilizado e LS-X-3. Pouso 3858, pouso autorizado pistona 0, vento no 40 graus 079. Livre pouso pistona 0, tá 3858. Fala, pode conversar com a viatura Follow-me. Chegue na viatura do Follow-me, o Alfa Romeo, pode segue táxi até o ponto de espera Puxino 0, via Taxo Índia, ponto de espera Torre 1895, aí o Puxino 0, 16. Voo 2043.com. Siga 2043. Voo 2043, Guarulhos, Otos 110, Ponte Tabaté, Nível 360, Estrada da Aéreo, Leda Mótima. Decola Picho 10, primeira curva direita. Aciona 5510, controle 120, decimal 8. Utilizado Guarulhos, Otos 360, Otos 110, Tabaté, Cola Tabaté, Leda da Aéreo, Leda Mótima, primeira curva direita. 5-5-0, transponder, passou de 1-2-0-8, voo 2-0-4-2. Passponder, voo 2-0-4-3. Contato. Altimetro 1-0 no meio. Autorizado a ESP, 1-0, reposte no log. 3-6-2. Contará no log, 3-6-2, legal. 2-6-3. 5853, direita direito, 211. Direita 211, obrigado. Romeu, Alfa, Romeu, decolagem autorizada pista 0, no meio 0 graus, 069. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para 02, obrigado. 0 passando 0, 0 para 0, 0. Puxa, na M3, 1-0, desça para 3.000 pés, altímetro 1-0, 1-6. Cancelado, restrição em atitude de velocidade na posição etapa. 3.000 pés, 0-6. Então, Alfa Romeo, decolado 54, controle escavador 1208. No 208, uma boa noite. O Alfa de Faro Romeo. Controle Salvador, o Papa Romeo, Alfa de Faro Romeo, decolou. Alfa de Faro Romeo, contato na data de decolagem. Suba a via saída Árvore para nível 430. Contato saída Árvore, 430, Alfa de Faro Romeo. Final do Sector 8, 3662. Sector 3662, completo procedimento, chama a torre agora em 118, direção ao 5. 118, 15, 3662. 118, 95, tá bom. 195, obrigado. 2, Salvador, 3662, a 2.200 terra, boa noite. Sector 3662, autorizado, fica no 0, no 60, grau 069. Autorizado pouso no 0 da 3, meia-noite. Salvador, gol 2043 para o pushback em Canadá. Gol 2043 para o pushback. Pronto. Após táxi, gol 2043. Vou esperar para o táxi, é 2043. Tenente Salvador 3910, chame teu agora em 18 decimal 95. Oi, Salvador Pátio Índia, ponto de espera, torre 1995, ajuste, altímetro 9616. Salve, Salvador 3662, de informação. 3662, táxi via Alfa, ponto de Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Alfa e no Fórmula Romeu, chame Centro Recife em 1288, alterna 126, decimal 0. Agora o Recife 2, Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, tá prendendo a gente. Oi, Salvador, Golden 043, boa noite, pronto, pronto, zero. Golden 043, autorizado a ler e manter, portão 0. Mantendo 0, Golden 043. Número 3310, solo 03, libera direita, solo 211. Táxi Alfa é forte antes da Juliette. autorizado em decolagem pro voo 2043? Afirmo. Obrigado. Juliette, Portão 01. Juliette 01, Portão 06, controle Salvador 2048. 2048, boa noite. Controle Salvador, gol 0043, decolando, passando 1 1300. Na Adael. Flight Gol 2043, contato radar, saída da Adael, Subol 360. Saída da Adael, sobe 360, Gol 2043. Galeão 73, Galeão, via alta do plano, até novembro 857, fugiu de voo 360. Saída da Adael, Lira e Rumi, decola pista na 0, primeira curva à direita. Acena 5526, controle no 20.8. Alta versão, Galeão, nível 360, planta novembro 857. Decola pista 10, curva direita, saída letra, Dael e Rumi. 5526, no transponder, o controle 1208, gol 1973. Estamos corrigindo a ordem da saída Dael após Leda e Rumi, ok? Oh, desculpa, é Dael, Leda e Rumi, desculpa, senhor. Gol 1973. Correto, após o 1973. Pronto, gol 1973, já estou. 2043, solicita voar morte, voar da presente. 2043, chega agora ao centro Recife, na frequência 1251, alterno 3325, solicite direto ao centro para o bom voo. 3251, alterno 3325, voo 2043, bom voo. Salvador, Gol com a nota de 3, aponto para o pushback e acionamento na posição 4. É o ataque, Gol 973. Autoridade vai reportar para o ataque, Gol 973. Gol 1973, está pronto para o ataque. 144 a bordo, 3 horas de pista de autonomia, alternando Guarulhos. Ataque via Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste altímetro no 0 no meio, gol 973. Sete Índia, ponto de espera, 18.95 a torre, com 1.016, gol 973. informação lógica, quanto conta? Ela é 310, Recife, derrota do Sol, 3197, Rio 350, Sajapuca, Jamo, Aracaju. Decola pista 97, primeira curva esquerda. Coja pista 90, primeira curva esquerda. Acena 5531, controle 120, decimal 8. Nossa 3, decolou 25, controle Salvador 208. Controle Salvador 208, boa noite, Bruno Nossa 3. Oi, chegou o Gol na nota de 3, decolou na saída da El. Boa noite, Gol na 73, contato radar, saída da El, seu Gol 360. 360, saída da El, Gol na nota de 3. Rocha confere, Fortaleza, via Rota Cutana, Pesulou no 9, Bangu, TCT Abuco, depois DC Fortaleza. Pesulou 370, saída Momo, transição Forte, decola pista no 0, primeira curva esquerda. Aciona 5534, controle no 20, décima 8. Autorizado, Fortaleza. Como projeto aí, tem colação na primeira posição esquerda, posição 34, transponder, 1908, é o ponto. É mais conta 3850. Lima Juliette Lima. Lima Juliette Lima, proa de Salvador, Chapradecida, Justin 06. Chapradecida, Chapadecida. Você para Lima 050, Lima Juliette Lima. 50, obrigado. Salvador, boa noite, é o Azul 2781, informação Papá. Boa noite, Azul 2781, vai na proa de Itape para a chegada Mari, reporte no ideal de descida. Proa de Itape na chegada Mari, reportarei para a descida, o Azul 2781. Afirmo 2781, preparo o ILS X-Way da pistão no zero. ILS da pistão no zero, o Azul 2781. Chegada Mari, desça para o nível 060. Lima Juliette Lima, vindo pro BNDB Simbra, descendo agora para 4.000 pés, ajustado 10 no meio. Pena 4.000. Romero, muito boa noite, Azul 2795, centro da formação Oscar, mantendo por Visconde, transfere. Boa noite, Azul 2795, vou na proa da posição Pelo para chegar a Bonfi, procedimento LSX-8-0, chama para descida. Vai manter a proa de Pelo na chegada a Bonfi, aguardando o ILSX-8 da capitana 9-0. Azul 2795, retorno para a parede de Lima desse para 2, meu pé, o resultado meio 16. Zero Azul 2781, para início de descida. Azul 2781, desça para nível 050. Descendo para o 050, Azul 2781. Visual, Proponho, Lima, Juliette, Lima, Campadilha. Teste modificado agora, desse para 1500 pés, estado 2016, chame o Torres 1895, Lima. Obrigado, boa noite. Matou, muito boa noite, Lima, Juliette, Lima, plano cancelado, 2500, salve na sua escuta, 8 milha fora, Campadilha. Lima, Juliette, Lima, prossegue final da ano 7, reparte na terceira milha. Lima. 2 João Pessoa. Sim, de Alfa, ponto espero no 02, no 8, decimal 95. Altímetro no 06, tá bom, boa noite na 3258. 06, de Alfa. Obrigado, boa noite. Puxa, pega, cancelamento, ponte 1. circuito do solo após liberação a cauda do R2 da TAM, após o tráfego estar livre em coordenação ao chame táxi.